Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar um jardim, um coreto à música e à saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Com gravações autênticas e originais, você passa a ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade. O seu cartaz dominical radiofônico. Na abertura desta pedida, nós vamos atender ele que reside aqui em São Carlos, na rua Rio Araguaia, bairro Jockey Club. Ele que também é radialista, ele que também tem excelente bom gosto, o nosso gentil ouvinte, senhor Manuel Fernandes, conosco nesta manhã de domingo. E ele gostaria de ouvir com Francisco Carlos, cantor saudoso da Rádio Nacional, em arranjo do Zacarias, do Gomes Gardim, Seremos Felizes. Ademil de Fonseca, Rainha do Chorinho, também em nossa passarela imaginária, para defender em arranjo Gil de Moraes, do Rafael de Carvalho, Ademil de Fonseca cantando Arrasta-Pé. Ainda para o nosso gentil ouvinte, da rua Rio Araguaia, aqui de São Carlos, senhor Manuel Fernandes, em nossa sintonia nesta manhã de domingo, a garbosa banda musical da Polícia Militar do Estado do Paraná. Também nosso coreto imaginário para executar, do Catulo da Paixão Cearense, em excelente arranjo para a banda, Luar do Sertão. É linda assim, seremos felizes depois. Você viverá para mim e o mundo será de nós dois. A vida é linda assim, seremos felizes depois. Você viverá para mim. Me beijar, cantando e dançando, dançando e deixando, assim ficamos os dois, seremos felizes assim, seremos felizes depois. Você viverá para mim. A valsa encantada iremos dançar. Você comigo abraçar, seus lábios a me beijar, cantando e dançando, dançando e beijando, assim ficamos os dois, seremos felizes depois. A vida é linda assim, seremos felizes depois. Você viverá para mim e o mundo será de nós. A vida é linda, vamos cair no salão pra ver como é que é. Bem puladinho, sacudido e bem jogado, palpitante e pinicado, requebrando sem parar. Bate no chão e deixa a terra estremecer. É que essa gente hoje há de ver quando a poeira levantar. Essa dança no sertão não é arrasta-pé. Vamos cair no salão pra ver como é que é. Essa dança no sertão não é arrasta-pé. Vamos cair no salão pra ver como é que é. Apaga a luz, eu quero ver subir o pó. O nosso forró-bodó é bem melhor na escuridão. Foi nessa dança, tudo pula e ninguém fala. Procura os cantos da sala, quem quer dar um pirição. Pra ver como é que é. Bem puladinho, sacudido e bem jogado, saltitante e pinicado, requebrando sem parar. Bate no chão e deixa a terra estremecer. É que essa gente hoje há de ver quando a poeira levantar. Essa dança no sertão é arrasta-pé. Vamos cair no salão pra ver como é que é. Essa dança no sertão é arrasta-pé. Vamos cair no salão pra ver como é que é. Apaga a luz, eu quero ver subir o pó. Que nosso forró-bodó é bem melhor na escuridão. Foi nessa dança, tudo pula e ninguém fala. Procura os cantos da sala, quem quer dar o pirição. Vamos cair no salão pra ver como é que é. Essa dança no sertão é arrasta-pé. Vamos cair no salão pra ver como é que é. Thank you. Há 12 anos consecutivamente em seu rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade. O nosso e-mail para que você solicite músicas, uspfm@sc.usp.br. O nosso site, o site da Rede USP de Rádio, para que você nos acompanhe por este mundão afora, www.usp.br/Rádio USP. Mas nesta manhã de domingo, o nosso negócio, a pedido é música. Ele reside no bairro Paris, em São Paulo, e fica em sintonia com a Rádio USP da Supercap. É ele o nosso gentil ouvinte, Sr. Homero Matarazzo, filho do bairro Paris, São Paulo, que quer ouvir esta gravação maravilhosa do poeta Luiz Vieira, aqui coadjuvado por excelente coral. Luiz Vieira e coral, dele mesmo, Luiz Vieira, prelúdio para ninar gente grande. Ainda para o nosso gentil ouvinte, do bairro Paris da Supercap, São Paulo, acolhedora, o senhor Homero Matarazzo, filho, Luiz Barbosa, da era de ouro do rádio. Luiz Barbosa em arranjo do Pixinguinha, do Mário Lago, Se Essa Rua Fosse Minha. A vida descansar no calor do teu carinho, sou meu passarinho com vontade de voar. Eu mandava iluminar uma noite que eu roubaria e uma noite de luar. um guarda em cada esquina, pra ninguém poder passar. E dizia pros vizinhos, vou morar no outro lugar. Que essa rua fosse minha, eu mandava lá brilhar. Com pedrinha de brilhante, pra meu bem passear. Que essa rua fosse minha, eu mandava iluminar. Uma luz que eu roubaria, de uma noite de lua. Que essa rua fosse minha, eu mandava lá brilhar. Com pedrinha de brilhante, pra meu bem passear. Que essa rua fosse minha, eu mandava iluminar. Uma noite de luar. Dentro dele eu colocava uma praia com luar, pra vivermos sempre juntos, conjugando verbo amar. Para reativar a sua memória, estamos levando pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Gente ouvinte, mande uma cartinha para nós. O nosso endereço é este: Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566-590, São Carlos, São Paulo. Juninho, nosso intervalo e na volta, aqui estarão e vão desfilar Nelson Ferraz, Francisco Alves e Jorge Goulart.